cidade de Deus. Vai, vai. Bate palma, grita e chora. Solta a emoção. Ai, como é bom o baile da Furacão. Pra passar na Band, você sabe como é.